desse dinheiro entregue o amigo. Sei que vem a boca e a fome, mas eles falem que veja o suga sinistra. Sei que vem a boca, fome, mas eles falem que veja o suga, falem que veja o suga, falem que veja o suga, falem que veja o suga sinistra. Franchise goodbye. You can kiss your trade franchise goodbye. You can kiss your trade franchise goodbye. Religion, Forza, Religion. Get down!